Bem-vindos, galera! Tá começando mais um Overpower, o podcast mais poderoso da internet brasileira. E eu sou o Fernando. Eu sou o Jefferson. E eu sou o Chico. É, estamos aqui de novo, agora com regularidade, ó, vamos lançar um atrás do outro, pelo menos, já estamos garantindo aqui, gravando na mesma semana do cast de Titanfall, pra falar sobre o novo console da Nintendo que ninguém tem. Nós eu tô no Mercado Livre nesse momento aqui, tá? Procurando e tal. Nossa, tem um cara do Acre aqui, será que é confiável? Vai demorar pra chegar só. Ah, cara, não sei não, eu acho meio desconfiado esse anúncio aí, porque você não sabe se realmente esse lugar existe, né? Enfim. O Nintendo Switch aí, console novo, ninguém tem dinheiro pra comprar. O produto já tá escasso nos mercados onde ele foi lançado oficialmente. Mas enfim, a gente vai falar das impressões, das coisas que já saíram. Dá uma comentada geral, né? Fazer um drops mesmo, das nossas opiniões, do que a gente acha sobre esse console, do que a Nintendo vem acertando ou errando aí. Eu acredito que esse cast vai ser mais curto do que os outros. É, até porque, como é a opinião, vai ser... A gente não tem um console. Não, às vezes seja até maior, né? Porque a gente não tem o console, mas tem muita coisa pra falar. Tem muita coisa pra hatear a Nintendo. E no mais, a galera já sabe, todos os casts lá, uma vez por semana, na fanpage do Overpower, facebook.com/overpowergames. Beleza? Então vamos lá, vamos falar mal da Nintendo, ou bem, ou sei lá o quê. Eu vou xingar, eu tenho impressão que eu vou xingar muito o Yu nesse cast, mas enfim, é isso aí, vamos lá que este é o Overpower. Eu acho que o mais interessante de falar do Switch, a gente tinha que falar um pouco do irmão mais velhinho dele, que é o Wii U, né, cara? A gente tem que falar aí do Wii U, que aconteceu esse console maravilhoso. É que viveu pouco também, né? Morreu precocemente, né, cara? Porque eu ouvi alguém falando, verdade, né, cara? A Nintendo, eles são geniais mesmo, né? Porque eles venderam o Wii U de novo, né, cara? Só que agora ele literalmente funciona. Ele funciona agora na mão, né? Porque o outro, o sinal, ele não dava nem pra chegar no banheiro, né, Fernando? Você tá ligado, né? Nem no banheiro dava pra ir. O Wii U, ele era meio que o Switch com Remote Play, né? Se você for parar pra pensar, eles fizeram um videogame com Remote Play junto, e aí se você fizesse uma curva com o videogame, se você tivesse um cômodo e saísse pra outro, já parava de funcionar o gamepad do Wii U. O importante dizer, você até mencionou aí do Wii U, a intenção, primeiro, se a gente pensar lá, por que que foi lançado o Switch... qual que é a proposta dele, e voltando para o Wii U, e um pouco antes até, um dos videogames mais vendidos da Nintendo foi o Nintendo Wii pela inovação, né? E o Wii U, quando ele saiu, eu não sei se vocês lembram, mas eu lembro, eu lembro que eu tava na... A gente tava conversando, comentando a E3, Jefferson, num Skype uma vez, logo quando lançou, na E3 de... De apresentação dele, que a gente olhou e falou, meu, isso aí é um Wii bem esquisito, cara. Porque lembra que só mostrava gamepad, né, cara? Não, só mostrava o tablet, não mostrava o videogame. Aí na hora que mostraram o videogame, eu lembro que você ainda olhou e falou, cara, é igual o Wii que eu tenho aqui, só um pouco mais arredondado, mas é igualzinho o Wii. E realmente, o Wii U, a diferença que eu vi foi o gamepad e a saída HDMI, porque de hardware, eu nem sei se o hardware é diferente, nem vou olhar isso porque não vem a questão agora, mas o grande problema do Wii U foi a falta de inovação. Eu não sei se alguém lá da Nintendo achou que, vou colocar agora, acoplar um tablet ao controle E isso vai ser a inovação do momento. É. Eles apostaram, acho que eles apostaram demais com... Eles tentaram fazer a nova apresentação daquele console, que é o console para a família toda. Não sei se você lembra dos vídeos e tal. Uma pessoa jogando com o Wii Remote e o outro lá jogando com aquela tablet e tal. E no final das contas, cara, não tinha nada disso, né? Nada disso. Acho que eles lançaram um produto, as empresas não sabiam como lançar os jogos. Todo mundo começou a desistir. Quem não desistiu começou a atrasar jogo e bombardeado de jogos bons naquela época. Sim. Enquanto a gente estava lá no... Estava saindo coisas menores no Wii U. Tava lá saindo o quê? The Last of Us, sabe? No PS3. Então, foi, eu acho que desde o lançamento dele, cara, ele cheirou mal do lançamento. Não precisou ter a saída dele. Sim. Eu acho que o grande problema dessas inovações que tem em videogame é que quando os caras fazem alguma coisa inovadora, é legal, porque é diferente, mas as desenvolvedoras não conseguem acompanhar. É o caso do... O Nintendo Wii teve isso porque a Nintendo desenvolve os próprios jogos. Ela não tem third parties por trás para fazer isso. Mas no caso do Kinect, no caso do Move, foram coisas que foram criadas, muito legais, muito bacanas, mas não teve saída. Não, a galera não abraçou, a galera não sabia como usar aquilo dentro dos jogos. E era complicado, porque se você vai lá, usa o Kinect num jogo seu, que vai sair para duas plataformas, você não conseguia colocar essa funcionalidade na plataforma do concorrente, porque o concorrente tinha uma coisa totalmente diferente. Você ia ter que fazer todo um outro desenvolvimento, ia ter todo um custo a mais. Agora, com o Switch, e eu acho que isso se refletiu também no Wii U, porque os caras tinham uma tela lá, uma tela dupla, que não, provavelmente eles não sabiam usar. Agora, com o Wii U, o Nintendo Switch, ele não tem isso, né? O Nintendo Switch é simplesmente, eles pegaram a plataforma mobile, que eles tinham mobile, não, a plataforma de... Esqueci a palavra, pessoal. Portátil. Jogo. Isso, a plataforma portátil que os caras tinham e juntaram com a plataforma desktop, que fica na mesa, o console de mesa. Isso eu acho que pode dar bem mais certo para os outros dois consoles, porque isso fica mais próximo do que um console costumeiro. E isso vai atrair mais gente, porque querendo ou não, quem joga está acostumado ao modelo de jogo, e um modelo de jogo que pode ser explorado com outras coisas, mas não necessariamente precisa de tanta inovação para ficar melhor. E normalmente a melhora que a Nintendo traz é inovadora? É. É boa? É pra caramba. Mas eles se perdem um pouco na linha. É, não saem franquias novas assim. Você vê uma tecnologia nova que não tem o uso, porque, Fernando, quais jogos, por exemplo, você no Wii U usou aquela tablet? E ela poderia ter sido usada de tanta forma, cara, quanto cada coisa interessante. E aí que você falou, eles lançam um negócio que eles não estão preparados para lidar, e você fica com um elefante branco lá, porque eles lançam aquele controle, a tablet, que é uma adaptação totalmente diferente para você aprender a jogar ali, e você, a primeira frustração que você vai ter é o seguinte: a cada 10 jogos que você pegar, 9 você não vai interagir com nada naquilo. E se você quiser um outro controle, você pode comprar um controle Classic lá, que custa uma fortuna, aquelas coisas da Nintendo. Então, a pergunta era, tipo, pra que lançar aquilo? Não seria melhor lançar um videogame que fosse com hardware melhor e evitar o movimento e tal? Pra que tinha que fazer aquilo de você ficar usando acessórios do Wii e ficar guardando isso, controle daquilo e tal, estando de periférico? Sei lá, acho que desde o início o negócio foi indo, tipo, de mal a pior, assim. Sim. Não, justamente... agora que você mencionou até o controle clássico, eu pensei aqui, eu nunca tinha parado para pensar nisso. O Wii U, o que você mais ouve quando você vê alguma análise do videogame, por que que o Wii U foi tão problemático, é até um exemplo do seguinte: para mim, na minha experiência de vida, de conhecimento de consoles, micro, macro, enfim... Eu não conheço ninguém que tenha um GameCube na época que ele foi lançado, sabe? Eu não conheci ninguém que tinha na época. Hoje eu não conheço ninguém presencialmente que tenha um GameCube. Não conheci ninguém que teve. E pra mim o GameCube era o videogame que foi o maior fracasso da Nintendo. Ao meu ver, era isso que acontecia. Óbvio que eu não estou analisando o mercado japonês, europeu, da América do Norte, enfim. Em questão de sazonalidade, é diferente de um Wii, que eu conhecia pessoas que tiveram Wii, só que eu não cheguei a jogar o Wii também. Aí é que eu falei, meu, todo mundo tá falando que o Wii é muito bom, GameCube foi um fracasso e tal, a Nintendo inovou pra caramba com o Wii, vou comprar um Wii U. E aí, cara, eu me deparei com o seguinte, o Wii U, ele é o videogame de maior fracasso da Nintendo. Ele é mais fracassado do que o GameCube. E eu nunca vi ninguém que teve um GameCube, e eu conheço várias pessoas que têm um Wii U, sabe, tipo... O videogame é um fracasso, porque a galera comprou pra jogar o Mario Kart 8. É, ele tem seu mérito, né? Ele tem seu mérito de jogos bons e tal. Só que o problema do Wii U foi o seguinte, a inovação dele foi só o gamepad. A inovação dele era só essa. Então, se você compra um console que isso é inovação e ela não é usada, se ele tivesse saído com um controle clássico, cara, daria na mesma. Ninguém ia se importar, entendeu? E aí você pega a biblioteca de jogos, você chega no final da vida do Wii U, você vê que até os próprios jogos da Nintendo, os caras falaram, ah não, isso aqui a gente não vai usar não, que não é legal. É que eu acabei me desviando do que eu tava falando até. O que eu ia mencionar era exatamente isso. Na hora que você falou do Classic Controller, se a gente pegar... O lançamento do Classic Controller, ele descaracteriza toda a inovação que a Nintendo prezou no começo. Porque quando você compra um Wii U, e até o que eu tava falando, quando você vê os reviews, você vê que todo mundo fala, qual é o possível catalisador do Wii U ser um fracasso? É porque as desenvolvedoras, elas não entenderam para que serviu o console, não entenderam o conceito do console, os consumidores não entenderam também, e nem a Nintendo entendia, porque se a Nintendo lançou o Classic Controller depois, ela já não sabia mais o que ela tinha lançado, porque justamente a inovação era o controle gamepad, ou era o tabletzinho lá, por que você vai lançar um controle um controle clássico novamente, que não vai usar para nada aquele gamepad? Meu, aí, tipo, tinham jogos que era muito melhor você jogar com aquele Classic Controller, então você descaracteriza totalmente a inovação que você propôs no videogame inicial. E aí, depois que você falou aí do Classic Controller, eu pensei nisso, e pra mim, cara, tinha que morrer mesmo. E eu acho que não teve jeito. E aí os caras vêm com um novo videogame, muito hateada essa decisão de trazer um novo videogame assim em pouco tempo, mas que era necessário. Vendo o histórico do Wii U aí, a gente sabe que, infelizmente, era necessário. Fernando, saiu o Zelda Breath of the Wild pro Nintendo Wii U, certo? Sim, correto. O jogo é muito bom, certo? Muito, muito bom. Será que realmente tinha necessidade de sair um console novo? Será que, pô, os caras fazendo jogos do calibre que foi esse Zelda novo, não revitalizaria o console? Eu acho, Chico, que o lance é que as próprias empresas já tinham desistido do console, e com o lançamento do PS4 e do Xbox One, porque quando o Wii U saiu não existia esses consoles ainda, a gente estava na outra geração, o próprio público já perdeu o interesse por não ter uma coisa nova e ficou sendo meio desnecessário você manter esse console, que é caro, os jogos são caros, tem que comprar vários periféricos, que são dois lados de uma moeda, porque, primeiro, eles tirarem esse videogame de linha é uma sacanagem com a galera que comprou e investiu a grana nele ali, porque daqui a pouco os servidores dos jogos online vão ser encerrados e já era, né, cara, vai acabar. Mas o próprio, acho que as desenvolvedoras mesmo, perderam mesmo o interesse nele, cara. Então, era lançar uma coisa nova, ou eles não conseguiriam mais levantar esse console. E mesmo que o Switch ele graficamente não seja impressionante, mas ele tem uma questão de novidade. E o Wii U, cara, bater de frente com o PS4 e com o Xbox ia ser cada vez pior, porque quanto mais tempo vai passando da geração, mais a galera aprende a trabalhar com os consoles e mais vai lançando jogos mais impressionantes, né? Eu acho que a necessidade não era de lançar, a necessidade de lançar um console novo é visando isso mesmo, cara, é você voltar com o público pra Nintendo, porque o pessoal todo foi desistindo. Tanto que hoje em dia o Wii U é um joguinho fantasma, você nem ouve falar dele. A única novidade dele mesmo foi o Zelda e só. Eu diria o seguinte, pra resumir, é igual a gente fica zoando, mas eu acho que a Nintendo falou exatamente isso. Ela lançou o Zelda pro Wii U, mas tipo, o Wii U pra ela é aquela coisa, ninguém se importa, sabe? Eu só lancei porque eu falei que eu ia lançar. Porque eles não tiveram cuidado nenhum de lançar pro Wii U. Eu até tava comentando com o Jefferson, o Zelda do Wii U, você tem duas telas no Wii U. Você tem a televisão e o gamepad. Chico, a tela de baixo é uma tela perfeita para pelo menos você colocar o mapa do jogo. E detalhe, vamos só falar uma coisa, o Link no jogo, o item dele, que é o mapa, ele usa uma tablet, tipo uma tablet, que seria perfeita para aparecer na tela embaixo, né, Fernando? Exatamente. E já foi, a tablet já foi feita pensando no Wii U. Lembrando que o Zelda ele foi anunciado para o Wii U e depois o port. Aí o que os caras me fazem? Eles põem o mapa onde? Na televisão. Qual o sentido, você não pode, velho? Usar. Fica assim, se você passar o jogo pra tela aqui de baixo, aperte o botão aqui, é isso. Você pode só usá-lo pra fazer o, como diz o Fernando, o remote play dele. Não tem nada, fica uma tela que fica acesa ainda. Não sei se você percebeu isso, Fernando, que a tela ainda fica acesa. É, verdade. Não, e não acontece nada, cara. E assim, eles lançarem esse jogo pro Wii U, cara. Se eles não lançam, velho, ia virar muito um hater com a Nintendo, ia ficar gigantesco, velho. Porque imagina, tipo, você tem um console que não lança e não tem nada. E a única coisa boa que vai sair, você vai me fazer comprar um outro console, que é uma aposta. Porque por mais que o Zelda seja um jogo grandioso, o novo Zelda, ele justifica você comprar o console só por ele e mais nada? Será que vale a pena? Então se eles não lançam esse jogo pro Wii U, cara, que isso? O pessoal ia jogar uma bomba na Nintendo. E eles lançaram já o jogo, você vê nitidamente, igual o Fernando falou, eles lançaram porque eles prometeram, que eles não tiveram nenhum cuidado, cara. Era um jogo perfeito pra você usar os recursos do Wii U, como a Nintendo sempre faz com os Zeldas, né, cara? Ela usa tudo que o console tem pra fazer, até nos portáteis eles usam, e lançou o jogo que você vê que literalmente não é, mas é como se fosse um jogo, um port pra ele, só. Eles começaram com o desenvolvimento totalmente voltado pro Wii U, e aí na hora de fazer os ajustes finos, eles fizeram os ajustes finos só pro Switch, e portaram o game pro Wii U. A impressão que dá é que aconteceu isso. Centralizando no Switch, o que é o Switch, então? Então, o Switch, basicamente, ele é um portátil, digamos assim, um tablet, em que você coloca um controle dividido na metade dos dois lados. Então, vamos imaginar um Game Boy Advance gigante. É mais ou menos isso. Óbvio que com dois analógicos, né? Coisa que o Game Boy Advanced não tinha, é só perspectiva da tela no meio. E você tem a opção lá da Dock Station, que você pluga e a única coisa que ela faz é transferir as imagens para a televisão, do tablet para a TV. O que aí já tem coisa pra gente falar pra caramba. Então assim, o conceito do Switch já dá pra entender melhor que o Wii U. Já dá pra você entender que é um tablet, um portátil que você pode levar pra qualquer lugar e você pode ligar na TV. Quando você liga na TV, ele aumenta a resolução pra Full HD, né? 1920x1080p. Sendo que no tablet é 1280x720, é HD só. É 720p, sei lá, a galera que entende aí que vai entender essa parada. A resolução melhora, ou melhor, aumenta quando você coloca na televisão. E aí entra já a discussão. Será que funciona do jeito que eles estão vendendo? Porque eles estão vendendo como um console de mesa. O primeiro ataque de marketing deles é nisso. Ah, isso aqui é um console de mesa, e aí você pode tirar o grip, tirar o Joy-Con, né, que é o nome dos controles, Joy-Con esquerdo, e dar para um amigo seu jogar junto com você, e aí vocês jogam juntos no mesmo videogame, e dá para várias pessoas jogarem o mesmo jogo. O que vocês acham? Que essa venda é legal? Eu acho que assim, na minha opinião, já falando a minha opinião, atropelando um pouco, eu acho que a parte de portátil é que deveria ser mais exaltada do que a parte de videogame de mesa. Mas essa é a minha opinião. Se eles fizerem isso, eles vão acabar canibalizando o outro mercado que eles têm, que é o de portátil. E aí eles falaram que eles não vão parar de lançar jogo nem desenvolver coisas dos Nintendo DS que eles têm, que eles já fizeram. Então, se eles focarem na parte de portátil do Nintendo Switch, no final das contas, eles vão acabar matando a outra franquia deles. Então, eu creio que eles vão seguir pelo desktop. Fora que... é que... o jogo que a gente tem como base por enquanto é o Zelda. Eu ouvi relatos, porque eu sou um fodido que não tem um Switch pra jogar, que quando você vai jogar o jogo na Dock Station, ele trava, ele dá lag, ele tem frame rate diminuído, e quando você joga na telinha lá da Dock, tá tudo certo, tá tudo funcionando bem. Se eu não me engano, eu ouvi no Overloader fazendo propaganda aqui gratuita. Quando a galera coloca na Dockstation, o Nintendo Switch não tá fazendo um port via software pro jogo ficar na resolução da televisão, que é o que você falou aí. E por isso que cai o frame rate. Então, provavelmente foi problema de desenvolvimento que os caras fizeram aí pra funcionar. E eu duvido que eles vão manter as duas plataformas, o DS e o Switch, como portáteis, porque uma vai acabar matando a outra se eles fizerem isso. E tem um lance também da bateria, né? Porque a bateria, se eu não me engano, não vai durar tanto quanto um DS. Você vai jogar, quando você vai jogar, você quer jogar pelo menos um período legal. Aí você vai para um consultório médico, vai ficar lá pelo menos uma hora esperando o médico chamar seu nome na fila do SUS. E aí, apesar que se você tem dinheiro pra comprar um Switch, paga a porra do convênio médico, né? Mas o lance de não fazer propaganda nele como portátil é porque ele tem que... a Nintendo sempre vai ter que ter o diferencial dela pra vender. O Wii U. O Wii era os controles de movimento. O Wii U era a tablet. E no Switch é o lance de pôr na TV. Me dá um pouco de medo, isso é só o seguinte: se um próprio jogo da Nintendo os caras não estão conseguindo fazer que ele rode lá legal, saca? Como é que vai ser essa galera de fora que vai estar desenvolvendo pra ele, sabe? Isso pra mim que é o preocupante, assim, porque eu penso assim, vamos lá, a gente é brasileiro, né, cara? A gente mora aqui no Brasil e tal. Eu, se eu tiver um Switch, eu não vou enfiar ele no bolso e vou sair com ele por aí, aprontando altas aventuras na minha vida. Se eu tiver em casa pra jogar, eu posso jogar ele no portátil, mas eu vou querer ter experiência na tela. Porque, pra quem teve o Wii U, é muito gostoso pela primeira vez você colocar um jogo num cabo HDMI da Nintendo. O Fernando jogou aí o Mario Kart, né, Fernando? Pode parecer bobeira, cara, mas você vê em Full HD um jogo da Nintendo, é muito legal. E você pegar um jogo igual um Zelda, que é um jogo grandioso desse, você vai querer colocar ele na TV e jogar. E vai ter outras coisas, vai querer jogar nele com um portátil, obviamente. Mas agora imagina, velho, se toda experiência que você tiver, ela for prejudicada na TV... Porque o lance do jogo é que não é o gráfico dele que fica prejudicado e tal. Não, o jogo vai travando, o frame rate vai caindo, o jogo vai ficando lento. Exemplo, vai lançar o Skyrim pro Switch. Como é que vai ser? Você tá entendendo? Tipo, como é que vai ser os jogos dessas outras empresas? Então eu acho que, por enquanto, mesmo que tivesse dado tudo perfeito com ele, a gente tem que ver como é que vão ser as coisas que vão sair pra ele agora. Porque se isso começar a ser um ponto negativo do jogo, você vai ver que o ponto negativo não é o jogo, né? É o console, né, cara? Porque imagina, todo jogo que você colocar na TV, se tiver uma queda de frame tão grande assim. A gente que jogou o PlayStation 3, a gente sofria com o jogo que era porte. Fernando lembra disso. Dark Souls tá aí pra lembrar, quando você ia pra Blind Tal, você mal conseguia andar naquele lugar. Agora imagina você ficar sofrendo de frame rate e essas coisas. Não sei, cara. Mas o Chico, o meu pensamento, assim, minha linha de pensamento, quando eu falo que eu acho que ele deveria ser vendido mais como um portátil, justamente por isso. A questão das quedas de frame rate que a gente vê, as análises que são feitas com o console, entre ele portátil e ele na dock, né, que no caso é ele como um console de mesa, isso aí incomoda, cara. Isso aí pra mim mostra o seguinte, que o Switch, ele é um bom portátil e ele está sendo um mau console de mesa. Por enquanto é isso que eu tenho visto. Talvez seja uma questão de desenvolvimento, talvez sim. E eles até falaram que não vão parar de lançar jogos pro 3DS. Claro, a base de 3DS instalada no Japão, principalmente, é insana. É praticamente igual um celular, é 1:1. Quando não é 2:1. Porque eu mesmo, por exemplo, eu tenho um Nintendo DS Lite e eu tenho um 3DS XL, sabe? Então eu tenho 2DS. Mas falando de geração mesmo... O 3DS é o outro console dele. Ah, não, aquele o 3DS da Xuxa eu não tenho. Mano, aquilo ali é muito 3DS da Xuxa, fala a verdade. Eu cheguei a jogar nele, cara. Tua mão tem que fazer um formato muito esquisito pra pegar aquela merda lá, viu? Jesus. Muito estranho. Cara, aquilo ali, eu lembro que eu fui na BGS de 2015 e eu vi umas 3 pessoas jogando aquele negócio, cara. Velho, sério, você olha aquele bolachão na mão das pessoas, falo, cara, como você coloca isso no bolso? A resposta é a seguinte, não tem como. Não tem como você pôr aquilo no bolso. Ninguém põe aquilo no bolso. Só carrega na bolsa, sabe? Então, pra mim, ele não é um portátil, velho. É um negócio... É muito esquisito. Enfim, a questão é a seguinte. Tem uma base instalada muito forte do 3DS. Então, abandonar ele, eu acho que eles não vão fazer isso porque vende muito jogo no Japão, principalmente. Aqui no Brasil já não tem mais o... Caraca, esqueci. Atribuição da Nintendo, né? Representação isso. Da Nintendo. Né? Representação oficial da Nintendo. Obrigado, hein, Jefferson. E ela saiu, detalhe, né? Ela saiu numa boa hora, né? O Wii U já tava ruim das pernas. O jogo que saía era R$500, mas enfim. Aí, mas a questão, Chico, é o seguinte. O 3DS, o primeirão... O Jefferson até tem ele ainda. Ele saiu, cara, em 2011. Então, assim, se a gente for parar para analisar, já vai aí para 6 anos da mesma tecnologia. E detalhe, a questão de 3DS, eu podia perguntar pro Jefferson aqui, quantos jogos você jogou com o 3DS ativado do começo ao fim? Você lembra de um número maior do que 3 jogos? Eu não lembro. Da boa, eu não joguei um jogo. Eu usei ele em momentos de jogo. Eu não joguei nenhum jogo do início ao fim com o 3D, cara. Em alguns momentos eu usei, e até é muito legal, é bem impressionante e tal. Mas, cara, eu usei em momentos específicos. Eu nunca joguei do início ao fim. O 3D do 3DS é aquilo que é bem legal de você ver durante... 5 minutos, né? Porque depois você fica enjoado, você mexe o console um pouquinho, parece que vai ter descolamento de retina. Eles consertaram isso. Eles consertaram essa tecnologia no New 3DS, né? Porque ele tem uma tecnologia diferente, então você pode ver a tela em qualquer ângulo que você enxerga o 3D e tal. Só que aquele negócio, cara, saiu 5 anos depois do lançamento do console original, né? Então... já passou. E a própria Nintendo já deixou esse 3D gelado. Porque você já vê jogos mais clássicos saindo que nem o uso do 3D tem como fazer. Exatamente. Tem vários jogos que você nem usa. E assim, tem jogos que realmente é impressionante. O Ocarina of Time, eles abusaram de tudo que o console tinha. Quando você joga Ocarina of Time, primeira vez que você tá correndo na vila, que você vê aquele tanto de... aquelas coisas das plantas que soltam, tipo um pólen, assim, é impressionante. Você liga O 3D você vê a profundidade, o Mario tem puzzle que você resolve com isso e tal. Só que ela foi fazendo o seguinte, igual fez com o Wii U, com a tablet. A cada vez que ia saindo algum jogo novo, ia deixando aquilo de lado, de lado, de lado, até lançar um 2DS, né, cara? Que o 2DS vai contra tudo do console, né, cara? Porque o 3DS, a grande coisa do 3DS era o quê? Um console que tem o 3D, que é impressionante, que tem a R-Cards e tal. Aí ela vai e lança uma coisa que é a contramão, né? E eu acho que, assim, o grande avanço do 3DS não foi a questão do 3D, porque quando a gente vê o mercado de, em relação a telas, entretenimento, ele sempre tem algum expoente. Por exemplo, nos idos lá de 2011 até 2013, mais ou menos, era o 3D. Era a televisão em 3D, uma tonelada de filmes em 3D. A gente vê os jogos do Play 3, tinha uma série de jogos que vinham também com um selinho 3D que dava para você jogar ele numa TV 3D. E, mas assim, eu, por exemplo, tenho o Shadow of the Colossus aqui, a edição remasterizada lá do Play 3, tem uma TV 3D, eu joguei uma vez, mas, cara, totalmente dispensável, sabe? É uma tecnologia que não pegou, atraía no começo, aí agora, por exemplo, é o 4K, tudo 4K, você vê o Scorpion vindo, o PlayStation 4 uhum. Pro. O que eu acho de maior avanço no 3DS é o aumento, a melhora no hardware que isso capacitou da Nintendo fazer jogos mais elaborados. Você vê uma baita diferença num jogo de um Nintendo DS para um Nintendo 3DS, os próprios Pokémon, é. Sabe? O avanço que tem. E eu acho que o Nintendo Switch, agora eles não vão vender, Chico, mesmo. Porque agora eles já estão enfrentando o hate de um público. Pô, eu comprei o Wii U, não deu um ano, vocês já estão trocando, não deu 3 anos de console, vocês já estão me empurrando outro console, vocês já vão encostar o meu, porque, cara, sério, a lista de lançamentos do Wii U morreu. Enquanto tinha lançado o Wii U, ainda tinha jogo saindo pro Wii por mais um ano e meio. Agora o Wii U morreu de vez, velho. Não tem nada pra sair pra ele depois do Zelda. Tem um ou outro joguinho aí. Eu tinha visto com o Jeff, parece que tem um jogo de terror lá pra sair em maio. Mas, cara, eu acho que os caras vão até acabar desistindo lá. E mesmo assim o Wii U ainda ele fez aquelas mesmas decisões ainda de lançava alguns jogos que saía só no Japão e não, se você não conseguia pegar aqui. E teve a questão dos lançamentos, que eu não sei se vocês lembram disso, mas o Wii U tinha um negócio que era assim, ele falava, olha, vai ter jogo da Activision, da não sei o que, da empresa. Aí com passava o tempo, empresa tal, larga o Wii U, empresa não sei o que, larga o Wii U. E o Wii U tinha umas decisões bem brilhantes, assim, por exemplo, vamos lançar Mass Effect 3, a terceira parte de uma trilogia que é sequencial. É fantástico, né? Tipo, e os outros dois? Não, os outros dois você compra outro console e joga, porque aqui só vai ter o 3. Aí você vai dar preferência pro nosso console pra jogar o terceiro. Então, tipo, é um bando de decisão que não faz o menor sentido, cara. Exatamente. O principal do que eu tava falando é o seguinte. Já tem esse hate do Wii U. Imagina, cara, se ela vira e fala, ah, então, e esse console ele também vai ser um sucessor do 3DS. Velho, que ia ter de hate no Japão, não tá escrito. A não ser que já tivesse muito jogo pronto, não tá escrito. O que eu acho que eles vão fazer agora é tentar conquistar ali os seus jogadores, mostrar os jogos que tem, o potencial que tem. E aí, imagina, eu tô vendo uma lista de jogos que já estão confirmados, digamos assim, pro Wii U, ou pro Switch, que o Wii U, pelo amor de Deus, sai com isso pra lá. É, jogos pro Switch, então tem um joguinho aqui que se ele sair, aí eu posso falar pra você que realmente ele é o sucessor do 3DS, que é um Pokémon da Game Freak, e tá como RPG. Então, cara, um Pokémon da Game Freak RPG só pode ser um dos Pokémons canônicos, que é aquela série Sun e Moon, Gold e Silver, Blue e Red. E assim, se você lançar um Pokémon no Switch, é porque ele é o novo portátil, cara. Pokémon só sai no portátil. É, e assim, e esses jogos, né? Um Zelda, um Pokémon desse, ele tem uma base de fãs também muito grande. Isso vende console. Só que é aquela coisa, se algum desses jogos de sucesso aí, um Pokémon, por exemplo, solto, sair pra ele, a pessoa encarar ele como um portátil e der errado esse jogo, sabe? Essa receita vai embora, cara, e não vai ter mais volta, porque eles têm que dar as cartas deles agora no início e deixar claro o que vai ser. Porque, cara, as próprias empresas que desenvolvem para portátil, elas têm que criar um interesse nisso aí. Porque, cara, eu vou lançar um jogo para um portátil que tem um milhão de... a instalação de milhões de consoles no mundo afora, ou eu vou lançar para um console que lançou agora, tendo uma reputação do último dele. E se você for olhar, o Wii U, ele olhava para trás, ele viu o Wii lá, cara, que vendeu horrores. O Switch não, cara, ele não tem mais essa garantia. Ele não tem a chance de errar mais. Se encarar como um portátil, não sei, cara. Porque aí a proposta dele vai por água abaixo de novo. E eu não acho que a Nintendo vai ficar com dois tipos de consoles portáteis, né, cara? Difícil entender exatamente pra onde que vai, porque tá muito no começo. Japonês, cara. É, cara, mas seria fantástico, por exemplo, o Pokémon que você consegue ligar na TV de casa, sabe? Meu, as batalhas seriam animais, tanto que o Pokémon... É, cara, assim, Pokémon é uma série que toda vez que lança, vende muito mais do que o antecessor. Por exemplo, Sun e Moon, eu não tenho. Jefferson, você tem o Sun e Moon? Não tem, eu parei no X e no Y. Então, cara. E você teve todos até o X e o Y, certo? Sim, sim. E, cara, sim. Eu não tenho o Sun e Moon, você não tem o Sun e Moon, e o Sun e Moon foi o mais vendido de todos até hoje. E isso, assim, é uma coisa que não tem explicação. Eu nem sabia dessa informação, tá vendo? É, então, talvez por causa do Pokémon GO, não sei porquê, mas o Sun e Moon, ele quebrou o recorde de vendas de Pokémon. E assim, um monte de gente que eu conheço que tinha Pokémon, não tem. Então outras pessoas talvez tenham entrado no nicho. É, eu não sei o que foi o fator determinante, cara. Eu acho que esse valor aí não reflete tanto o Ocidente, Fernando. Ele deve ser bem mais pro Oriente. E o Brasil, que nem vocês falaram, já perdeu a comunicação com a Nintendo. Então não tem mais alguém escritório aqui. Então, eu acho que isso complica bastante no meu Brasil. A Nintendo, na realidade, depois, fazendo 3 anos que ela saiu, vai fazer 3 anos que ela saiu do Brasil. E depois que ela saiu, assim, eu acompanho ainda porque eu amo 3DS, assim, um console que ele me divertiu muito e eu acho ele muito bom. Então, eu ainda acompanho isso. Você vai conversar com as pessoas que têm o 3DS, mas pararam de jogar por causa dos preços dos jogos. Porque, por exemplo, Fernando, você sabia que tem Mario Maker para 3DS? Sei, isso aí eu sei. Então, lançou agora, você sabia, Chico? Tem o Mario Maker pelo 3DS? Não sabia não. Tá vendo? Não teve uma divulgação aqui no... que a gente não vê no Brasil. Teve remake do Dragon Quest agora. Teve mais um Shin Megami Tensei que lançou agora, que são jogos que já vendiam bem até no Brasil com a distribuição. E muita coisa foi prejudicada por esse lance da distribuição. Por exemplo, vendo o Yo-Kai Watch lá. Eu tenho certeza que se isso fosse lançado aqui antes de dar essa confusão toda, teria vendido pra caramba, cara. É uma base muito grande que esse pessoal tem. Eles atingem gente demais, cara. Sim. É importante ressaltar o seguinte. Uma das coisas que eu acho mais importante do console é as mudanças de política que a gente consegue ver dentro da própria Nintendo, sabe? Por exemplo, a própria trava de região que foi muito comemorada quando caiu, que parecia o Muro de Berlim caindo, aquela birosca, cara. O cara falou, todo mundo até deu um urra, finalmente, cara. Por quê? A trova de região é o que limita os players a desfrutarem de toda a biblioteca que o jogo tem. Porque, querendo ou não, quantas vezes a gente já não discutiu, Jefferson, o que é uma tradução de um jogo para desenvolvedora? Qual é o custo de você colocar uma tradução em inglês, sabe? De um jogo que só lança no Japão. A Nintendo tem uma biblioteca muito vasta de jogos, tanto pro Wii U, pro GameCube, pro Switch, tudo isso, que provavelmente fica lá no Japão e ninguém vê. E assim, sem a trava de região, você tem a possibilidade de rodar isso. Óbvio que a tradução vai ser um bloqueio de, em algum momento, mas, cara, na época do Game Boy, eu lembro que eu já joguei Pokémon em japonês, porque é igual a gente sempre fala, sai o jogo lá para os portáteis 1-2 anos antes, e depois é que vem aqui. E aí você tá jogando um negócio defasado já. Antigamente você não sentia esse peso, mas hoje é frustrante quando você tá esperando muito o lançamento de um jogo, você entra no YouTube, coloca lá, tem um speedrun desse jogo já, porque um japonês já fez até speedrun dele, de tanto tempo que ele foi lançado lá, cara. E assim, a Nintendo, como você falou, essa coisa da trava de região com o Switch foi uma vitória, mas ela dá um passo pra frente, ela dá um passo pra trás. Porque eu não sei se vocês estão sabendo, mas o Switch, o seu ID dele, a sua conta da Nintendo, é uma conta nova. Você não consegue usar nem a conta do seu Wii U e nem a conta do seu 3DS. Então ela criou uma outra conta, cara, que eu nem sei o que é, que tá dando dificuldade para as pessoas, que elas não conseguem entender. É, então, as pessoas não estão sabendo, por exemplo, se ela vai conseguir pegar a sua conta lá do Wii Shop lá, que você comprava, ou da Virtual Console lá, e você não consegue colocar no Switch, que é uma outra conta, cara. E isso é bobagem, parece, mas, por exemplo, poxa, a gente jogava no PS3, eu pego a minha mesma conta, coloquei meu PS4 e a gente tá lá, nossa rede de amigos, os nossos jogos na loja e tal. A Nintendo não, cara, se cada jogo que você tiver em cada forma lá, ele vai estar espalhado, aquele tanto de código. Então ela dá um passo pra trás, dá um passo pra frente e dá dois pra trás. E isso numa época que ela tá focando, igual no lançamento do Switch lá, eles no trailer lá mostram até eles jogando Splatoon como eSports, saca? Agora é uma empresa que tá voltada pra jogo online, tá querendo se voltar pra jogo online, jogo competitivo, cara, ela não consegue botar uma solução nem na sua... no seu ID, cara, nem na sua conta. É que vendo ontem tá tudo dentro de casa, né? Teoricamente não tem nada fora da Nintendo. E por que eles não conseguem consolidar isso num lugar só? Eles complicam muito. E essa parte do social é uma parte que a Nintendo ainda não aprendeu a fazer. Não aprendeu. Porque eles não conseguem, eles não linkam a plataforma deles com nada. Com nada. Você não consegue, tipo, eu quero procurar meu amigo no Facebook. Puta, eu não sei o usuário dele, mas eu sei que ele tem Nintendo, hein? Você não consegue procurar. Você não consegue, cara, adicionar um amigo seu, tipo, de uma forma simples. Você não consegue. Antes do Fernando, eu tinha um 3DS, e quando o Fernando comprou o 3DS, eu fui dar umas dicas pra ele, tipo, pra ele aprender a mexer no portátil, né? E eu lembro até hoje, o Fernando falou, como é que eu faço pra te adicionar aqui? Aí eu fui e falei, não, Fernando, você tem que entrar lá no seu perfil, pegar um número e tal. Eu até brinquei, é tipo ICQ, sou velho, galera. É não, tipo ICQ, tá ligado? Isso. É tipo ICQ. Cara, isso é tão ultrapassado, velho. É tão ultrapassado pra você fazer um link de amizade que serve pra você jogar online. Mas a gente nem comunicação um com o outro a gente tinha, sabe? E a Nintendo tá muito atrás nisso, cara. Muito atrás. O mais ridículo era, por exemplo, se você tava no mesmo recinto que o cara, por exemplo, se você tava jogando algum jogo lá, não sei, um Mario Kart 7, e aí você tá no mesmo lugar que os caras, você tá na mesma partida, vocês conseguem jogar um contra o outro, mas você não consegue, dentro do jogo, adicionar o cara. Isso não tem cabimento, porque você já teve uma certa conectividade com ele, sabe? Ou até o Street Pass, você passou do lado do cara, registrou dentro do seu 3DS que você passou do lado dele e que ele também tem um 3DS, mas você não consegue mandar um pedido de amizade pro cara de uma forma fácil, sabe? Tipo, olha, aperta aqui pra adicionar ele. Não existia isso. E eu acho que assim, essa solução que você falou até, ah, você tem que fazer uma segunda, uma terceira, sei lá, conta, porque você não consegue nem usar a conta do Wii U nem a do 3DS. Eu acho que é porque eles estão tentando implementar a nova rede, também é um ponto para ser mencionado do lançamento, que agora a Nintendo está vindo aí com uma proposta de N-Shop, ou não sei como que eles vão chamar, N-Network, que é uma network, né, uma rede própria paga deles, que mais ou menos o que tem já na Xbox Live, na PlayStation Plus, mas pelo que eu vi, eles estão com um valor mais baixo. Eu vi gente mencionando coisa de $25 por ano, eu acho muito baixo esse valor, e eles também falaram que vão dar jogos igual as outras concorrentes já dão, só que jogos das plataformas antigas, o que eu, na minha opinião, acho uma porcaria, que é, por exemplo, você dá um Super Mario e ponto, Super Mario do Nintendinho. Meu, na boa, já tá muito ultrapassado. E não é só isso não, Fernando, esse negócio da conectividade deles aí, da rede, isso pra mim tem um problema maior que é isso aqui, velho. Quem segue a Nintendo, por exemplo, tinha o Wii e comprou coisa no Virtual Shop dele lá, no Virtual Console dele, o cara não conseguiu levar esses jogos pro 3DS e comprou jogos no 3DS que ele não conseguiu levar pro Wii U, e agora ele vai comprar os mesmos jogos, cara. Você ficar comprando a mesmo tipo de produto e ela não colocar uma solução nisso, velho. Porque é um absurdo eu ter que pagar um produto... que tem nos dois aparelhos. Esse que é o problema da Nintendo pra mim vai ser esse, cara, e vai me fazer raiva demais, porque não é que tem a versão de um e de outro, vai ser um jogo, porque eu não sei como é que vai funcionar no Switch, mas no Wii U, quando você jogar um jogo de Super Nintendo, por exemplo, ele literalmente ele abria um emulador lá dentro, lá da Nintendo lá, e rodava, sim, o jogo. Então, poxa, será que um exemplo aqui, o Super Metroid que eu comprei no meu Wii U, eu vou ter que comprar ele de novo agora se eu quiser jogar ele no Switch, sabe? Você não carrega nada. A Nintendo lança um console cheio de periférico, você compra isso tudo e você não leva mais nada, sabe? Agora até os jogos digitais que eu comprar, eu vou ter que comprar de novo, cara, sabe? Bem complicado. Bem errado isso. Um ponto assim que eu vejo de risco muito grande pro Switch, cara, pra mim, de tudo que eu vi até agora, porque a Nintendo, pelos históricos dela, a Nintendo é assim, é uma empresa que eu acho que é caxias de falar, mas é verdade, é uma empresa queridinha de todo mundo, cara, porque desde o Super Nintendo ela tem lançado muita coisa boa, desde o Nintendinho até, muitos jogos bons, é uma boa desenvolvedora de games. Os consoles dela não são ruins, eles são consoles bons, você vê que a tecnologia empregada ali, ela é bem utilizada, principalmente pela empresa, e a própria definição em portátil da empresa, você vê que é bem, bem digna, sabe? Você vê que os caras trabalham muito bem na plataforma portátil, então o Switch, se a gente pensar como portátil, eu acho que ele já tem um sucesso garantido, posso dizer assim, mas eu acho que o único risco dele é a tal da Dock Station, cara, que eu não esperava que ela fosse do jeito que é, uma simples casca para você projetar a imagem na TV. Eu achava que ela era, por exemplo, o Chico agora fazendo a propaganda aí, o Chico comprou um Alienware, ladrões, ouçam isso, o Chico tem um Alienware. Gratuito. Ai, cara. Olha, Chico, se roubarem o seu Alienware, não tenho nada a ver com isso. É uma mera coincidência. E se ele aparecer na minha casa, é mais coincidência ainda. Eu ganhei, tá, pessoal? Ganhei. Não, tô zoando, mas enfim, eu tava pesquisando o Alienware pra ver como que era, porque é uma curiosidade que eu tive. E aí eu vi, eu tava até comentando com o Chico, que tem um periférico à parte, que é uma placa de vídeo externa que você pluga no notebook e ele aumenta a capacidade gráfica do notebook. E aí você consegue, com essa placa, colocar na televisão e tudo mais. Que era uma solução, era isso que eu achava que existia na Dockstation do Switch. E aí é que fica a minha pergunta, tipo, por que não fazer isso? Encarecer tanto assim o console? Será que o benefício não seria tão bom? Porque não faz sentido, cara, você lançar a casca ao invés de lançar um negócio que, meu, agora o que vai me dar o poder de processamento era 1, agora ele vai ser 2 com a dock. Mas a dock não some em nada. Ela só suga mais do console. Pra mim é só risco. E vamos falar que é uma peça de plástico que está sendo vendida aí. Acho que é por, se não me engano, é $80 ela individual, né? Tudo nesse console é muito caro, né, cara? Sério? $80 a casca? É um negócio bizarro, assim. O preço, eu não sei ao certo, mas eu vou fazer uma pesquisa aqui agora. É isso aí, notícias em tempo real. O Switch, ele tem vindo com, assim, o conjunto da obra lá, $299, não é tão caro. Mas quando você vai comprar periféricos, e eu posso já falar que, cara, tem periférico pra caramba, velho. O Joy-Con no Brasil tá sendo vendido a R$400, cara. Nossa, cara. Que isso? Pra você ver. O Pro Controller, ele tá $70, velho. $70 pra um controle é muita coisa. Fora que os outros periféricos, que geralmente demoram um pouco mais pra serem lançados, já existem. Capinhas para proteção. Eu vi um fone de ouvido do Zelda, que eu nem sabia que existia isso, mas os caras já lançaram e tá com o selo oficial da Nintendo. E posso falar uma coisa? Lindo fone, cara. Quero. O pior é isso, mano. Meu Deus, cara, é só um fonezinho do Zelda, mas eu quero ele. Esse aqui é o problema, tá vendo? Aí, cara, tô procurando, tô fazendo minha pesquisa aqui na internet aqui, acho que eu vou comprar já. Não achei. Não achei pra comprar, né? Não, então, tem uma outra parada que eu vi aqui que inventaram, Jefferson. Sabe aquelas telas de... Tela não, aquele protetor de tela de iPad que você coloca ele em cima do iPad e aí ele já... Dá um slip na tela. Sim, tem um desse pro Switch, sabia? Lançaram um negócio desse, cara. Mas agora o que mais vai ter vai ser periférico pra isso daí. Os caras vão lançar capinha protetora pra dock, capinha skin, protetora. Vai ter tudo. Skin, vai lançar tudo. Não, tem muita coisa sendo lançada pra ele, cara. Muita coisa. Joy-Cons diferentes. Um Joy-Con só pra jogar over o Yo-Kai Watch, na verdade. Com os botões diferenciados. Um Joy-Con com os botões do GameCube. Assim, as possibilidades, na verdade. Tem uma série de possibilidades que os caras podem fazer. E isso eu tô falando só pra vender Joy-Con diferente. Eu não tô falando nem que seja um Joy-Con totalmente diferente. Às vezes ele só vai ter cores ou disposição de botão diferente. Porque se você for parar pra pensar, é uma metade do controle que você pode fazer do jeito que você quiser, cara. Meu, na boa, venderia. Venderia pra caramba. Qualquer coisinha que eles fizerem, vende. A gente pode ver aí até pelos bonequinhos do McDonald's, cara. Recorde de vendas de McLunch feliz quando lançaram os bonecos do Mario. É, cara. Esse que é o problema da Nintendo, né? Ela tem esse bando de apaixonado com os jogos e tal, e faz de tudo e aposta demais também, né? Com as coisas deles, né? É, isso é verdade. Bom, agora só resta esperar adquirir, né? Comprar o nosso, e com certeza aí eu vou comprar. Não, agora tá ruim. Você podia aproveitar aí já, você e o Chico, e já colocar 3 no carrinho aí e já mandar um pra mim aqui, cara. Pra gente poder fazer esse podcast ficar mais legal, cara. Ah, é verdade, colocar no carrinho, cara. Eu posso fazer. Não, comprar aí. Finalizar falou, a compra. Fernando, falou o cara do Alienware, né, cara? É. Por causa disso, né? Não fica mais difícil comprar. Gratuito, é, gente. Rico, agora já era. Você virou o riquinho da turma agora. Uhum. Garoto do prédio. Garoto, já era. Tô tonto da bola. Criado, tô jogando a lenhora aqui do carpete de casa. Criado pela vovó aí, já era, mano. Vai ter que bancar o videogame de todo mundo. Mas é isso aí. Então vamos terminar por aqui, que eu acho melhor. Já gravamos mais do que eu imaginava que a gente ia gravar. Tem muita coisa ainda que ficou por fora, mas a gente tem que ver o que o console vai trazer no futuro mesmo, de bom e de ruim, né? Vamos ver se ele vai ser voltado mais para a plataforma, mais para portátil, mais para nenhum dos dois, ou se vai ser um eterno fracasso aí, pedante, mas enfim. É isso aí, vamos ficar por aqui. Então lembre-se, compartilhem, curta aquela coisa toda e até semana que vem. Este é o Overpower. Até. Aqui, não dá pra comprar com esse cara, não. Porque o cara perguntou pra ele: você tem quantas unidades? Tem como dar desconto na compra de 2 unidades? Ele falou: faço 2 por 3 mil. Só que ele pôs faço com 2 S. Então não vou comprar com esse cara. Cara, não. Cadê? Onde é que tá isso, mano? Desce aí, mano. Rola aí. Pode criar faço 2 por 3 com 2 S. Meu Deus do céu. Agora com o cartão do Fernando. Manda o cartão aí, Fernando. Ai, caraca. Não, é o embaçado, chega. Eu vou comprar agora com o cartão do Fernando. Tá muito errado isso, cara. Isso tá errado demais, velho. Comece esse cast aí, então. Ué. Pode começar? Pode, caralho. Ai, ai. Gente, rapidão. Tá baixando o preço aqui, galera. Tá baixando o preço? Caralho. Tá. Aonde você tá olhando, Jeff? Chico. Olha isso. Mercado Livre, cara, é altos de 1999, 1990, velho. Quase. Olha ideias, só, hein? Sobre eu tô Switch. Ocupado aqui no Mercado Livre. Eu tô olhando nesse momento todas as versões que vêm com o Zelda Breath of the Wild para olhar só, porque olha, Master Sword que vem na edição de colecionador é muito bonita, mas o dinheiro tá muito escasso, tá muito difícil, cara.